Aí, irmão, a semente do amor que você plantou hoje se encontra num estado florível e exalado. O motivo da sua não presença entre nós ainda é inexplicável. A única certeza que tenho é que o amor de um grande amigo jamais será esquecido. Há muito tempo eu não vejo seu sorriso. Onde quer que esteja, seja sempre como foi um grande amigo anjo. Tô muito triste hoje, mas rezando por você. Como em todas as noites, sei que você as ouve. São preces que faço sozinho, nas gargalhadas, nas lágrimas. Sempre juntos, irmãozinho, alguns têm fotos de você no quarto e pela casa, assim estará por perto. Parceiro eterno, anjo da guarda. E tu, vi sua mãe há alguns dias atrás. Não é surpresa perceber que ela esqueceu o que é paz. Como consolá-la sem dizer que seu bebezinho não existe mais? Só aqui dentro, vivendo em flashes da vida, seus lindos momentos. Vendo seu vídeo várias vezes, desviei o olhar. São segundos preciosos pra quem não quer chorar mais uma vez. Seu nome foi citado novamente, os olhares se rebaixam, tudo para de repente. Começo a recordar de quando éramos crianças. As lágrimas dão conta das palavras no ciclone de lembranças. Game, campinho, chuva, The King. Em segundos pensamentos dão início. Ainda vou chorar ao pensar em você. Anjos vieram te buscar, se explicar o porquê. Sei que dava pra esperar o meu mano envelhecer, mas vou me segurar, sei que um dia vou te ver. Ainda vou chorar ao pensar em você. Anjos vieram te buscar, se explicar o porquê. Sei que dava pra esperar o meu mano envelhecer, mas vou me segurar, sei que um dia vou te ver. Hoje acordei com pássaros cantando no quintal. Até achei estranho isso aqui na capital. Um sinal, não, nunca parei pra observar. Ainda existem coisas lindas que Deus deixa de mirar. Ninguém tem tempo pra olhar nada ao seu redor, irmão. A terra tá um caos, você no céu tá bem melhor. Dá um vento forte, vai ser um belo dia. Eu logo olho pro morro em pleno tempo de pipa. E de quem eu lembro? Marcados no pensamento, aqueles velhos tempos. Vivemos intensamente antes daquele setembro. Não, não vai, irmão, por favor, espera. Aguarda mais um pouco até chegar a primavera. Infelizmente nem deu antes que eu percebesse. Cê se foi e nem viu como o campo ficou verde. Mó saudade, ó, até daquelas besteiras. Queimar erva na torre, dar risada a noite inteira. Jovens demais pra dar valor à beleza de uma fase, e também pra perceber o quanto a vida é covarde. Enfim, breve estaremos juntos, grande amigo. Imagina toda a banca causando no paraíso. Ainda vou chorar ao pensar em você. Anjos vieram te buscar, se explicar o porquê. Sei que dava pra esperar o meu mano envelhecer, mas vou me segurar, sei que um dia vou te ver. Ainda vou chorar ao pensar em você. Anjos vieram te buscar, se explicar o porquê. Sei que dava pra esperar o meu mano envelhecer, mas vou me segurar, sei que um dia vou te ver. Quando você se foi, não dominei minha emoção. Pela primeira vez senti o limite de um coração. Vi o quanto eu era fraco diante de um pesadelo. Chorando na esquina, com os olhos vermelhos, vivendo em outro mundo, totalmente distraído. Minha mãe pergunta, cê tá bem, filho? Porra, mãe, mataram meu amigo. Queriam a máquina do tempo pra voltar atrás agora. Faltar na escola e dar início a nova história. Como naquele sonho você disse, não chora, não deixa a noite triste. E foi por você que eu chavei com um litro de uísque. O Natal que eu esperava não seria tão bom. Lá na praia vi seu rosto na noite de Réveillon, se misturando aos poucos a toda a paisagem. Mano, os fogos pareciam em sua homenagem. Eu pasmo e contido, cabeça a milhares. Muitos com o mesmo sentimento em outros lugares. O que cê tá dizendo agora? A gente não consegue ver. Se pá, fazendo os outros anjos irem com seu jeito de ser. Minhas veias levam o mesmo sangue que carregava suas. Isso nos faz ligados como dois irmãos de rua. Não vou negar, tô malzão por você ter nos deixado.